Maduro, Wolfner 6310, estacionado, pronto pro táxi. Nosso POB hoje é de 149, alternando Natal, autonomia de 3 horas mais 30 minutos. Wolfner 6310, táxi via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Capa vai ser Pátio, ponto de espera da 18.95.0 no meio, muito obrigado. 52 no meio, pronto copy. Pronto copy, 52 no meio. Felipe 52 no meio, autorizado Aracaju, nível 190. Decola da 190, com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle 120.8 e aciona 5512 no transponder. Copiado, nível 90 Aracaju, decola da 190, curva esquerda. Puca, tração Jamo, após Jamo direto Aracaju, controle 208, transponder 5512. Correto, remota 13, chama pronto para o feedback, acionamento, trip 52 no meio. Tudo na mesma. Como, né? Pelo fator de carro. Objeto 6748, táxi via Alfa, Juliette, portão 05, atentando a aeronave da Avianca no táxi, agora no através do 05, ok? Alfa, Juliette, 05, atento a aeronave da Avianca, 6748. Bruno 889, portão 9, autorizado, reporta táxi. Sinal 8, 6, autorizado a sinal ILS7, reporta estabilidade localizador. 2016, autorizado a sinal ILS7. Salvador, o TAN 3850 na posição 3, pronto, pushback, acionamento. 3858, totalmente pronto, 03? Totalmente. Autorizado, reporta táxi, TAN 3858. Reportar a táxi, TAN 3858. Então 3662 é o número 2 do setor, aeronave da Gol, já autorizada no 09. Quem não me escuta guardando? Estou 89 na escuta? Confirma iniciando push no 09. Entra. Amador, boa noite, funcionário 6310, ponto de espera da 10, pronto. Funcionário 6310, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 129. Livre de alinhar e decolar na 10, funcionário 6310. interceptando localizador, passaria do 29808. Leve aproximação, chama agora a tua, 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Salvador, passaria do 9809. 9808 avistado, reporte com a embaixada travada. Camará. Paulo Salvador, o TAM 3858, pronto para o táxi com 119 a bordo, autonomia de 4 horas e 50, alternando João Pessoa. TAM 3858, táxi via Indial, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste no 06, bom voo. Autorizado Indial, para o ponto de espera torre 11895 com 1016 no ajuste. Bom, obrigado, boa noite. Olhando 20, decimal 8. 08, boa noite, obrigado. 6310. Mensagem para iniciar, na minha escuta aguardando, duas aeronaves irão taxar a retaguarda, ok? 6310, contato radar, supo nível 350, subida Puca. 350 na Puca, Ocean 6310. Até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal 95, o ajuste no 06, confirmando pelo B75. TAM 3662, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Gol Retaguarda, autorizado o suspeito na mesa, reporta táxi. Após o tráfego da Gol, autorizado o suspeito na mesa, reporta Tá 3 milhas da pista, 3 milhas embaixo travado, passaria do 9808. 9808, pouso autorizado, 1000 graus, 159. Livre pouso, 9808. Tá bom, a retaguarda autorizado, push, acionamento no porto táxi, azul 4071. Após o pouso, tráfego na curta, ali mantém. Após o pouso, ali mantém, tá 3858. passaria de 9808, 55, direita, 219. 219, direita, 219. Nomeia, são as tais para iniciar, push, a aeronave está finalizando o push no 08 e uma aeronave para ingresso na remoto. Quem ainda me escuta aguardando? Saulo, Salvador, boa noite, passareiro 9808, livrou na sua escuta. Passareiro 9808, boa noite, táxi via Alfa, mantenha a posição entre o táxi e Juliette aguardando para ingresso, táxi lento, ok? Juliette, na Alfa, para antes da Juliette, passaria 9808. Após o TAM ali, mantém. Táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, vai seguir a aeronave da Azul, finalizando o push no 304, e no ponto de espera chama a torre em 1-18-95, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Controle 20, décima 8. Juno 4071, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18-95, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Indy Alpha, ponto de espera da 10, chama a torre 1895, curto Juno 4071, boa, bom trabalho. Passaria do 9808, após a passagem da aeronave da TAM, no táxi a partir do 08, após a mesma ingressa Juliette, remota 1-4, pátio principal. Gente, após o tráfego do TAM, prossegue pela Juliette, a remota 1-4, passaria do 9808. Nomeia, coordene com a equipe de solo após o parqueamento do ATR da Passaredo na remota 1-4, após o mesmo estar livre, reporta a taxa. 152 nomeia após o Passaredo autorizado o push em zona. Informação, Franco. Total 9907, boa noite, chegada Ponce, desça para nível de voo 050. Ponce 050, total. Todo ponto para da 10 pronto. Vazio, ciente, mantendo a espera. Mantendo o ponto de espera, 4-0-7-1. 8-8-9, 0-0, controle, 1-2-0-8. Agora 1-2-0-8, gol 1-8-8-9, boa. Olha, Salvador, boa noite, gol 1-8-8-9. Gol no 889, contato radar, saída da El Leda Bridge, sube e mantém nível de voo 360. Da El Leda Bridge, 360, gol no 889. Salvador, voo número 04, autorização Fortaleza. Voo número 04, informação em curso a Tango, Fortaleza, autorizado nível 370, via pêndulo 19. Decolada 190 com curva à esquerda, no perfil da saída Momo, transição Frotti. Controle 120, decimal 8 e aciona 5513 no transpondo. 330 Fortaleza, pêndulo 19, agora décima à esquerda, Momo Trotti. 208, controle sério, 5513, transpondo igual ao 604. Volume 04 correto, portão 2 chama pronto, espera acionamento. 2 chama pronto, 04. Após a decolagem do azul, ali mantém. Azul autorizado a decolagem, 1 1159. Iniciando na 104, está pressionando o azul. Nomeia, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 9-5, com ajuste no 0, nomeia, voo. Táxi via parte, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 2-1-0-5, ligado, ponto abaixo. Autonomia é 4 horas e 30. 4 horas e 30, confirmando? Afirmo. Gente, copiado. Decolou 05, controle 20, decimal 8. Amém. Controle azul 4071. 4071, contato radar, saída da Eleda Bridge, sub e mantém nível de voo 360. Da Eleda Bridge 360, é o 34071. C2, livre decolagem, vento 100 graus, 129. Então 3858, passa nível de voo no 60, sendo sem recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, boa noite. Satango, Juazeiro do Norte, nível 190, só um instante, cópia. Pelo drift tá autorizada, né, Matheus? Confirme, APRO? APRO 90. Autorizado, PRO 90, 18 mil. Afirmativo. APRO Salvador Barante, na 3398, informação, Sangue. São 3398. Chegada a mar e desça para nível de voo 050, da presente voo ITAP. Desce para o 050, na chegada a mar e da presente voo ITAP, na 3398. O Sané 6313, chegada bom, fideça para nível de voo 070. 070-63, não na praça. Gol 190. Gol 1889, chame centro na frequência 125.1, alterna 133.25. Chamamos agora 1251, alterna 133.25, gol 1889, boa. Salvador, SAN 3662, passando 2 mil pés. SAN 3662, contato radar, saída PUCA, sub e manter nível de voo 370. Nível 370, SAN 3662. Total 9907, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 6, autorizado final do procedimento LS, reposta estabilizado. 3 mil no 0 no 6, reposta estabilizado, total. No meio decolado. Fio ativo 08, chama o controle 208. 208. Controle Salvador, bom dia, boa noite, TIP 52 no meio. TIP 52 no meio, contato radar, saída PUCA, sub e mantenha nível de voo 190. 190 autoriza da presente direto o Aracaju e o nível 170 final. Quatro coordenação, TIP 52 no meio. 70, ciente, aguardando pro de Aracaju. O 4071 já tem condições de voar Leda. 4071, autorizado Leda da presente. Charlie Foxtrot Charlie, 30. 28, I'm on arrival, descent flight level 080. Roger, I'm on control, flight level 080. We're requesting RNAV runway 10 via point Sierra Victor. Charlie Foxtrot, Charlie 3028, after Amman, fly direct to Sierra Victor 368. Roger, after Amman, Sierra Victor 368. 16. Aqui para 3.016. Obrigado. Charlie 3028, there is your speed to 3320 knots. 4071, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, hotel 3325, boa viagem. 251, 3325, 4071, boa noite. E 5216, sou com nível 170. 70, 5216. Desça para 4.000 pés. 4.000 pés. Charlie 3028, descend to at level 050. 050, descend for 050. Redonda 3, reduz a velocidade para 210 nós. 210, 6303. Altímetro no 0, 1 no 6. 1016 já autorizado, chama para o ataque, desfato. Tem autorizado o pouso pista 10, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 2 nós. Baixar travado total. Para o táxi, chame a torre em 1895 já, ok? O táxi será com a torre, 1895, vou lá no 6. 7-0, descendo para 2.000 pés, passará estabilizado, azul 4235. 3398, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 3398. Charlie 3028, descend to 4,000 feet. 4,000 feet, descend to 1016. Jimmy Decide 1016. Por favor, por silêncio.